baixo travado, web 59. 7509, livre pouso no 0, 120 com 89. 5809. Ground November 769, Charlie Charlie. November 769, Charlie Charlie, go ahead. Yeah, I will call you for taxi November 769, Charlie Charlie, starting up right now. Roger. Bom dia, 3266, ponte para a dona zero. Gente, após a passagem do tráfego da Webjet na curta final, ali mantém pistão zero, 3226. Após o Web, ali mantém 3226. Ground November 769, Charlie Charlie, taxi clearance. November 769, Charlie Charlie, confirm Solzhenitsyn. We have 11 on board. November 769, Charlie Charlie, clear taxi via Infantry, Juliet, and Alpha. Holding short, holding point 1010, tower 1186, QNH 1013. Number 769 Charlie Charlie via 813 Juliet Alpha 18-6 with the tower and 1013 confirm. 1013. 1013. Number 769 Charlie Charlie. 49 libera direita Alpha Kilo para o pátio 3. Fica atento ao sinalizador 5809. Direita à direita Alpha Kilo para a posição 9 Web pátio 3. Affirmativo. Paulo Gol no 606, próximo posicionamento. Objeto 5809, táxi via Alfa e Juli, Alfa e Kilo, confirmando para o Pátio 3, posição 8 do Pátio 3. Solo Golo 606, pronto no fim. Golo 606, aguarde para início do pushback. Meia decolou 5-1, chame controle em 119-35, Albanese. 119-35, dia, 3226. Então, 3226, bom dia, contato radar na decolagem. Sua nível 370 na saída Pucca, transmissão de par. 370, 3226, autoriza presente de par. Estou autorizado direto do Jambo. November 769 Charlie Charlie, boa noite. Boa noite, November 769 Charlie Charlie. Clear one up and take off runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots. Line up and clear for takeoff, November 769 Charlie Charlie. Precisão Gol 606. 06 autorizado, pushback, chantando para ataque. Autorizado, chama ataque 606. Está pronto para a cópia, 1896. 1896 para João Pessoa, autorizado nível 370, via Aperuísco 58. Decolagem da pistão na zero, com primeira curva esquerda, a saída Pucca, transição Aracaju, controle 119 decimal 35, torre 1986, selva 5430, 1896. 769 at Charlie Charlie, Burnett 55. So good departure frequency 119 at Small 35, bye bye. 1945, November 769, Charlie Charlie, good day. Time 3520, cleared ILS, final approach, runway 10, descent to 2005, altimeter 1013, report established. Okay, we're here for ILS, cleared up to 2000, 1013, and now quarterback established. November 769, Charlie Charlie. November November 769, Charlie, radio contact on departure, climb to flight level 370. Flight direct to sleep position. Direct to sleep, climb 370, request 350 initially, 350. Stand by. Stand by. TAM 3170, assina a identificação, desça para 3 ao pé, altímetro 1013, na chegada mais. Cliente, assina a identificação, desce a 3 mil pés, ajuste 1013 na Mari. TAM 3170. I'm Charles, cleared, flight level 350, at final level. Final level 350, November 769, Charlie Charlie. Yes, confere, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna, 126.85. 25.25. No 606, posição no 06, autorizado alinhar e decolar, 120 com 8 nós no 606. Autorizado alinhar e decolar, 606. Jet 6746, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050, na chegada Mare, altímetro 1013, está presente, autorizado, direto e tá. Decolou 01, no controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, Wigger. Salvador Departure, good evening, go 1606. Go 1606, radio contact on departure, climb to flight level 350, Puka Departure, Caju Transition. Puka Caju up to 350, thank you. November 769 Charlie Charlie, contact now, receive center 133.25, if unable 128.8. November 769 Charlie Charlie, receive 133.25, if unable 128.8. November 769 Charlie Charlie. Correct. Complete ILS final approach and contact call tower 118.6. 118.6, right. Então 3170 autorizado a final do procedimento ILS X-ray. Desça para 2.000 pés, altímetro no 013, reposto estabilizado. Gente, autorizado, final do procedimento LS X-ray, descendo para 2013, reposto estabilizado, da 3170. Foi 10 wind, 110 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10 and 3520. Autorizado, quando estamos para o táxi, se chame em 118 desse momento. Então, 3520 on the ground at 06, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, Juliet, and 3520. Contact now Recife Center 125 small 45. If unable 126 with small 85. 12545, 126 85. 85, thank you. Autorizado a final do procedimento de execução no zero. Desça para 2000 pés, altímetro no zero, no 3. Reforço estabilizado. Autorizado DLS para 1 no 0, descendo para 2000 pés, continuará estabilizado aqui no 0 no 3, espaçamento. Controle Salvador, 31 no 70, estabilizado, sinal ILS, X-ray baixado, travado, visual. Chama agora a torre 118, decimal meia dúzia, pomposo. 1286, 3170, boa noite. Juliet, 3520. Hold short, 3520. Hold short, pause, Juliet, 3520. Salvador, muito... Boa noite, San 3170, passando sim para baixada e travado visual. San 3170, livre pouso, piscina 0, vento 110 graus, 089. Livre pouso no 0, San 3170. Salvador Tower 10, 3520. Deixa eu ver. 1-8-1-6, na escuta? Na escuta, 8-9-6, vai iniciar agora. Sim, a gente vai aguardar, tem um tráfego que já estava esperando para ingressar no gate 11, que demorou um pouquinho para iniciar o feedback, vou ingressar na rua. Ok, vamos aguardar, não tem problema. Vai, Juliet, 3-8-11. Gate 11. Sono Duna, chama agora a torre 118, décima meia, dúvida com pulso. Boa noite, 170, solo 12, táxi via Alfa, mantente sua Juliette. Via Alfa, mantente sua Juliette, então, 3-1-7-2. Noite mais meia, vai guardar o tráfego da TAM para essa retaguarda, vai parquear no gate 11 e após iniciar o pushback, chama para o táxi na frequência da torre. Certo, vamos gerar um Estamos no Objeto 746, vento 120 graus 089, livre pouso, pistão a zero. Livre pouso, pistão a zero, 3-1-7-0, vai aguardar tráfego da Gol, vai iniciar a táxi já em instantes. Confirmando 3-1-7-0, vai